Eu canto no chuveiro, posso ser um popstar. Toca pra me acompanhar. Eu quero ser artista e não vou desafinar. Toca pra gente dançar. Me deixa ser amigo de você. E vem, me deixa te ensinar. A dança é de pato, pato aqui, pato acolá. Quá, quara, quara, quá, quá. É saindo do ovinho, abrindo o biquinho, batendo as asinhas, desengonçadinho, ciscando de ladinho, não dá mais pra parar. Eu canto no chuveiro, posso ser um popstar. Toca pra me acompanhar. Eu quero ser artista e não vou desafinar. Toca pra gente dançar. Me deixa ser amigo de você. E vem, me deixa te ensinar. A dança é de pato, pato aqui, pato acolá. Quá, quara, quara, quá, quá. É saindo do ovinho, abrindo o biquinho, batendo o